Estudo medo, estudo errado, muito pouco aprendizado. Educação deu pro buraco, o povo nem tá preocupado. Então firmeza pode desviar da merenda dos jovens. Não desconfiaram de mim, ao menos caso que suplante. Estudo medo, estudo errado, muito pouco aprendizado. Educação indo pro buraco, o povo nem tá preocupado. Então firmeza pode desviar da merenda dos jovens. Não desconfiaram de mim, ao menos caso que isso prove. Estima vai sem livro pra escola. Na sua mente cria mundos mágicos com ele cartola. Analisando raiz quadrada da vida, são dois caminhos. Deu certo, tô errado acompanhado e eu sozinho. Não vai pra aula, desistiu, não tem presença na chamada. Cantina quis comer um bagulho, não pode, é uma facada. Desigualdade formada, enche a boca pra falar. Da palestra sobre droga, nem sabe, rola por lá. Fato consumado, relatado, feito não. Por baixo do tapete é que haja contravenção. E não tem vaga, mas sobra carteira na sala. A diretora parada, safada na diretoria, roubando doidada. Tira proveito no almoço, na janta, protesto pra ver se adianta. Calado eu não vejo mudança, só vejo no rosto medo da criança. Observo, acho errado uma distribuição de renda. Desde as 7 da manhã, moleque pensa na merenda. Com a família sem renda, junto à escola que pune. Só injustiça meia, nós adultos que se tornem impune. Estudo medo, estudo errado, muito pouco aprendizado. Educação deu pro buraco, o povo nem tá preocupado. Então firmeza pode desviar da merenda dos jovens. Não desconfiaram de mim, ao menos caso que suplante. Estudo medo, estudo errado, muito pouco aprendizado. Educação indo pro buraco, o povo nem tá preocupado. Então firmeza pode desviar da merenda dos jovens. Não desconfiaram de mim, ao menos caso que isso prove. Como eu posso falar de protesto, se não manifesto? Falta diretor honesto, na bandeira ordem e progresso. Eles falam vai pra escola, aprende a ser um bom cidadão. No quesito ensinamento que cabe em contradição. E os professor por um salário, carrega fardo pesado. Com os honorários atrasado, prefere que seja civilizado. Na sala de aula prestando atenção, não aprende a falar sobre religião. Muçulmano e católico tão dividindo o mesmo pão. Aprende na teoria, difícil de pôr na prática. Aprenda a solucionar cálculos feito matemático. Moleque de 15 anos passa no teste da faculdade. Isso prova que experiência tem nada da vequidade. A licitação da fraude foi descoberta no ensino. Mas todo dia na hora da entrada eles cantavam o hino. Bando de nego cretino, ainda no peito escapulário. Mas também bela propina, era 10 vezes meu salário. Então firmeza pode desviar da merenda dos jovens. Não desconfiaram de mim, ao menos caso que isso prove. Então tire a prova dos 9 com a vista vermelha mais do que ciclope. Se não vai, aguenta mula, te peço que não provoque. Não que toque, cê se comunica, manda o recado. Princípio de ensinamento de fofoca errado. Dá um tempo na carreira como fez sobre Assunção. Só volta pra te se tiver disposição. Mundo cão conspirou, vai vendo que tenta sorte. Os fracos aqui são aniquilados, só sobrevive os mais fortes. Estudo medo, estudo errado, muito pouco aprendizado. Educação deu pro buraco, o povo nem tá preocupado. Então firmeza pode desviar da merenda dos jovens. Não desconfiaram de mim, ao menos caso que suplante. Estudo medo, estudo errado, muito pouco aprendizado. Educação indo pro buraco, o povo nem tá preocupado. Então firmeza pode desviar da merenda dos jovens. Não desconfiaram de mim, ao menos caso que suprove.